bem-estar e a harmonia na madrugada. Está entrando no ar. Prelúdio de Paz. Produção e apresentação de Djalma Santos. Músicas e mensagens na sua companhia. O prazer dos grandes homens consiste em tornar as pessoas mais felizes. Pascal. Estamos iniciando mais um programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. E hoje com o livro Meditações Diárias, pelo Espírito de Bezerra de Menezes e Meimei, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a nossa lição tem o título Diretriz. Diz aqui o nosso Bezerra de Menezes a respeito da lição Diretriz. Filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência nós encontraremos problemas, dificuldades, incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações e amarguras. Vamos voltar aqui a esse primeiro tópico. Filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que, em todas as crises da existência, encontraremos problemas, dificuldades, incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações e amarguras. Vamos então comentar a primeira frase. Ele, no início aqui, nos chama de filhos. Aliás, ontem nós ouvimos no programa da Ana, né, nessa terça-feira agora passada, uma mensagem psicografada por, ou melhor, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, do Bezerra de Menezes. E ele nos chama de filhos, filhos do meu coração. E aqueles filhos, o Senhor nos abençoa. Então ele nos abençoa aqui, é um espírito muito iluminado. E que já poderia estar em outras paragens angélicas, em outras vibrações mais rarefeitas, no entanto, está conosco, nos auxiliando diuturnamente. E ele aqui diz que nós vamos encontrar, durante a nossa caminhada terrestre, primeiro, problemas. Não podemos fugir dos problemas. Eles estarão sempre conosco. É muito comum pessoas que não se casam, homens e mulheres. Não, eu não me casei porque casamento tem problema. A pessoa fica solteira. Como se o companheiro que ficasse sem uma companhia, sem uma parceira, não tivesse problema. Problemas. Porque os problemas estão por toda parte. Ele não está só no casamento, não. Ele está no relacionamento com os familiares. Ele está no trabalho que executamos para aurir as nossas necessidades físicas. Os problemas estão com o patrão, estão com o empregado, estão no supermercado. Os problemas estão no trânsito. Estão na posse dos bens materiais. Os problemas estão na saúde física. Os problemas estão na religiosidade. Então, mesmo que um companheiro ou uma companheira não se case, fiquem solteiros, ainda assim terão dezenas de problemas em suas vidas. Não há como fugir dos problemas. Fugimos dos problemas quando procuramos resolver os problemas. Essa é a única saída. É trabalhar intimamente, criar um pensamento forte, uma mente forte, a fim de que possamos assim administrar esses problemas que chegam até nós e que precisam ser resolvidos. A começar dentro dos próprios lares. Já falei várias vezes, temos dois netinhos, nós temos 12 netos, mas esses dois últimos agora, um tá na terceira série primária, o outro tá no primeiro ano. O Fernandinho, primeiro ano, 5 anos. Olha, o duro que a mãe e o pai estão dando para ensinar as lições, porque na realidade os colégios atualmente não ensinam nada. Eles inventaram uma série de coisas, né? Nesse método moderno de ensino, onde não tem tabuada. Então os pais é que tem que se virar em casa para ensinar. Para que na hora que eles possam chegar no colégio, já saibam tudo. O professor já quer, eu até brinco, o professor quer que o aluno saiba mais do que ele. Porque ele não quer mais ensinar como era feito antigamente. O professor sentava ao lado do aluno e ali pegava na mão do aluno, ensinando ele a fazer o A, o B, o C, atualmente nada disso não. Tem os livros ali com aquelas letras. E aí a professora deles ali, dos dois, ó, fazer da página tal até a página tal. Mas fazer como, você não sabe? Aí a mãe tem que pegar e o pai. Então, problema com os filhos. Problema com o ensino. Mas precisamos resolver esses problemas, porque a solução desses problemas é que vai nos dar uma estrutura para caminharmos para frente e para cima. Mais à frente aqui, o nosso Bezerra fala das dificuldades. Está na mesma linha os problemas. Não podemos fugir das dificuldades. As dificuldades vão existir sempre, mesmo porque quando vencemos uma, aparece outra. E sempre uma dificuldade maior. Quem faz o primário, depois tem que fazer o ginásio. Quem faz o ginásio, tem que fazer o científico. Quem faz o científico faz o vestibular, quem faz o vestibular faz a faculdade. Quem faz a faculdade depois vai fazer o mestrado, depois o doutorado. E depois uma série de cursos de extensão. Então o ensino não para nunca, porque a sabedoria não para nunca. Precisamos continuar sempre, né, avançando nesse sentido. Hoje já não se ensina mais praticamente quase matemática nos colégios. Não temos professor de matemática. Mas eu sou de uma época que já no primário, chamado admissão, quinta série, fazíamos aqueles carroções. Carroções são frações. Às vezes duas, três páginas para dar zero no final. Depois daqueles carroções também algébricos. Mais com menos é mais, menos com menos é mais com menos é menos. É brincadeira. Aí você chega à equação do primeiro grau, a x mais b igual a zero, onde x é igual a menos b sobre a. Avança mais um pouco, chega na equação do segundo grau do científico, a x2 mais bx mais c igual a zero, onde x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Depois você passa para a geometria. Não é fácil, não, distância de um ponto ao círculo, a área do círculo, a área do triângulo retângulo, paralelas, logaritmos, progressões aritméticas, progressões geométricas, juros simples, juros compostos, percentuais, regra de sociedade. Aprendi tudo isso até o científico. É incrível como existe uma sequência de aprendizado. E essa sequência de aprendizado, dificuldades, com certeza corresponde a dificuldades. Porque não vamos encontrar nada de graça. Não vamos encontrar facilidade em época nenhuma, em lugar nenhum. E mais à frente aqui, as incompreensões. Também não podemos nos livrar de uma hora para outra das incompreensões. A única maneira de se livrar das incompreensões é procurar compreender os outros. Na medida que procuramos compreender os outros, na medida que procuramos assim conviver pacificamente com os outros, começando dentro dos próprios lares, aí as incompreensões, que na realidade são aversões e antipatias que geramos com os outros, passam a diminuir, até cessar. Eu acredito que o Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, alguns anos antes da sua morte, já não tinha mais nenhum inimigo. Ele teve muitos inimigos no início. Padres, bispos, que não gostavam dele. porque ele era espírita, porque ele era médium, porque as pessoas procuravam ele, não procuravam a igreja. Mas a ação do Chico em duas cidades de Minas Gerais, primeiro em São Leopoldo e depois em Uberaba, a ação humanitária, a ação humilde, a ação social, a ação ética do Chico foi tão produtiva que já no final da sua vida ele não tinha nenhum inimigo. Ele passou a ser uma unanimidade. Os companheiros que eram adversários da Igreja Católica passaram a admirar o Chico. Muitos deles elogiaram o Chico em suas igrejas e em seus programas de rádio, dizendo que discordavam da sua religião, mas que ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, humilde, voltada para o bem. Então o Chico conquistou até os seus adversários. E as incompreensões podem ser dissipadas na medida que compreendemos os outros. Mais à frente, as injúrias. Essas não são assim tão frequentes, com certeza não são tão frequentes. Mas às vezes somos injuriados e precisamos responder às injúrias com silêncio. A melhor maneira de responder uma injúria, um desacato, uma crítica, um comentário desairoso, é permanecermos em silêncio, não responder, não dar a mínima para as pessoas que estão utilizando esse recurso, continuar tratando-as bem, sem focar esse ponto, desde que a própria injúria possa se dissipar sozinha. É isso que devemos fazer. E mais à frente, provas. Teremos sempre provas para realizar, mesmo porque nós criamos a ação e aí temos que enfrentar a reação, com certeza. Para cada ação vai corresponder uma reação. A lei de ação e reação não falha. A lei de causa e efeito não falha. Então precisamos estarmos atentos às causas, às ações que cometemos, que a partir delas é que surgem as reações, é que surgem os efeitos. E com as reações e os efeitos surgem as provas, muitas vezes dolorosas, que temos que passar. Mais à frente, o nosso querido Bezerra fala das lutas. Essa é a parte que eu mais gosto, porque a luta representa o trabalho. A luta é o trabalho que precisamos realizar para conquistar o nosso espaço, como diz os jovens, conquistar o nosso quadrado. Esse é o meu quadrado. Então as lutas serão lutas ferrenhas. Não teremos também facilidades. Eu falo muito nisso. Não teremos gratuidade. Não teremos automatismo. Vai ser tudo muito devagar. E não teremos milagres. As lutas serão realizadas no nosso campo íntimo, dentro do nosso coração. Teremos que lutar muito para conseguirmos um coração manso, um coração fraterno, voltado para o bem, principalmente para o bem dos outros, se quisermos sermos felizes aqui ou no além. As tribulações, diz o Bezerra, também vão existir nas nossas vidas. Em determinada época, em determinado momento, em que muitas vezes estamos desavisados, estamos desorientados, estamos desequilibrados. E aí surgem as tribulações, que às vezes partem de dentro do próprio lar. Confusões dentro do próprio lar. Desentendimento entre pai e filho, esposa e esposa, irmão com irmão, pai com filho. Precisamos combater isso com a prece, com o culto no lar, com o estudo sistematizado, com a leitura educativa, com as músicas suaves. E abandonar todo tipo de maldade, crueldade e perversidade. Se não fizermos isso, dificilmente encontraremos o caminho da vitória. E finalmente, as amarguras também vão existir. Muitas vezes vamos nos sentir amargurados, achando que a vida não vale nada, que o mundo não presta, que tudo é ruim, que não adianta lutar, que a terra é um vale de lágrimas. Vamos achar uma série de coisas. Mas aí vamos lembrar de Jesus. Nesses momentos de amargura, vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar desse amigo, desse sol das nossas almas, desse maior dispensador de bens eternos do mundo. Jesus, sempre. Jesus, sempre. Vamos ao intervalo musical e voltamos. For me now, it's not your style. Voltamos a apresentar o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje com o livro Meditações Diárias, ditado pelo filho de Bezerra de Menezes e Meimei, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a nossa lição tem o título Diretriz. Diz aqui o nosso Bezerra, no segundo tópico dessa lição, diretriz. Ele se refere aqui agora aos sofrimentos, aos desafios, às perseguições e às angústias. Vamos voltar aqui a esse início. Sofrimentos. Não temos como evitar, ainda nesse estágio em que nós estamos evoluindo, a presença das dores e dos sofrimentos. Mesmo porque fomos nós que atraímos essas dores e esses sofrimentos. dores, sofrimentos, desilusões, decepções. São sombras. Sombras que utilizamos no passado para envolver os nossos irmãos de luta. E que hoje voltam para nós em forma de dores, sofrimentos, decepções, desilusões, a fim de que possamos transformar com o nosso trabalho diuturno em raios de luz. Na medida que avançamos na senda evolutiva, com paz, com tranquilidade, deixamos para trás as dores e os sofrimentos. Passamos a caminhar equilibrados, sem a presença desses corrosivos mentais que ataçaram as nossas vidas, mas que no fundo contém lições nobilíssimas para endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos. Mas não importa as dificuldades que possam ocorrer, porque estarão sempre no plano externo. Todos nós podemos e devemos buscar a sintonia e conquistar a harmonia interna que todos nós necessitamos. Quando estamos em paz, em sintonia conosco mesmo, as circunstâncias e as condições externas entram em equilíbrio. Conserve um estado de paz interior, liberte-se dos sentimentos negativos, de ansiedades, de mau humor e de ressentimentos, e a sua vida volta ao normal. Mais à frente aqui, diz o Bezerra, desafios. Os desafios estarão à nossa frente, a fim de que possamos crescer com mais rapidez. Se tudo fosse muito tranquilo, se tudo fosse muito sereno, se não tivéssemos nenhum desafio, nenhum obstáculo à nossa frente, com certeza iríamos estacionar no ponto em que nós nos encontramos. São os desafios que fazem com que possamos, assim, avançar mais à frente, angariando mais conquistas, mais vitórias, mais sucessos, que vão nos levar de encontro ao nosso verdadeiro destino. Então precisamos dos desafios. Esse programa que estamos passando aqui, que estamos fazendo para você, é um desafio. Eu encarei desde o primeiro dia como sendo um desafio. Porque ele passa a semana toda, todos os outros programas da rádio, os programadores são apenas uma hora, tem apenas uma hora. Aqui nós temos 7 horas durante a semana. Então eu chego aqui às 6 horas da manhã e saio às 4 horas da tarde, 3 horas, 4 horas da tarde. É muito trabalho. São muitas gravações, é muita luta. Mas estamos vencendo esses desafios com o auxílio de vocês. As perseguições, vão ocorrer as perseguições, com certeza. Seremos perseguidos, principalmente por aqueles que não aceitam as nossas decisões, os nossos conceitos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos ao intervalo comercial e voltamos. Estamos apresentando Prelúdio de Paz.